Estrutura completa para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Lei nº 13.675/2018. A Lei nº 13.675/2018 é o pilar fundamental da segurança pública moderna no território nacional, sendo a legislação que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNSPDS. Para o candidato que pleiteia uma vaga na Guarda Municipal de Manaus e enfrentará a banca Consulplan, é imprescindível internalizar que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Número 1. Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNSPDS. A finalidade precípua desta política é garantir a preservação da ordem pública, como também a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso é alcançado por meio de uma atuação conjunta, coordenada e sistêmica entre os entes federados, englobando a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Competências. Cabe especificamente à União a tarefa de estabelecer a PNSPDS. Por outro lado, os Estados, o DF e os municípios possuem a competência de estabelecer suas próprias políticas locais, desde que observem rigorosamente as diretrizes nacionais estabelecidas. Princípios. Artigo 4º. Representam os valores norteadores da lei. A banca Consulplan frequentemente cobra a literalidade destes itens. Respeito irrestrito ao ordenamento jurídico e aos direitos humanos. Uso comedido e proporcional da força durante as intervenções. Eficiência técnica na prevenção e no controle de infrações penais. Transparência nas ações e devida prestação de contas à sociedade. Diretrizes. Artigo 5º. Definem os modos de agir operacionais. É comum em provas a troca de conceitos entre princípios e diretrizes, por isso atente-se às principais. Prioridade no atendimento imediato ao cidadão. Promoção do policiamento de proximidade, com foco estratégico na resolução de problemas. Garantia de formação e capacitação continuada para todos os profissionais. Integração sistêmica e compartilhamento ágil de informações entre os órgãos. Exemplo prático. Imagine uma situação onde a Guarda Municipal de Manaus atua de forma conjunta com a Polícia Militar em uma operação integrada. Ao utilizarem inteligência compartilhada para o sucesso da missão, ambos os órgãos estão aplicando a diretriz de atuação integrada, conforme previsto no artigo 5º, inciso 4º da Lei. Número 2. Requisito de ingresso. Artigo 4A. Este é um ponto de alta relevância para o concurso, pois a lei determina que o ingresso nas instituições que compõem a segurança pública depende obrigatoriamente de exame de saúde. Além disso, exige-se realização de exame toxicológico com larga janela de detecção. Vale ressaltar que o edital da GMM Manaus já se adequa a esta norma ao prever exames médicos e avaliação de saúde como etapas eliminatórias do certame. Número 3. Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. O SUSP opera de maneira cooperativa e harmônica entre seus integrantes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua como órgão central deste sistema. Composição do SUSP. Integrantes estratégicos. Composto pelos poderes executivos da União, Estados, DF e Municípios, além dos Conselhos de Segurança Pública. Integrantes operacionais. É fundamental identificar a posição da sua futura instituição aqui. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Polícia Civis e Polícias Militares. Corpos de Bombeiros Militares. Guardas municipais, que são consideradas integrantes plenos do sistema operacional. Órgãos responsáveis pelo sistema penitenciário, conhecidos como Polícia Penal. Institutos voltados à criminalística e medicina legal. Agentes de trânsito e guardas portuárias. Número 4. Sinesp e Controle de Recursos. O Sinesp configura-se como o sistema nacional responsável pela integração de dados prisionais, rastreabilidade de armamentos, material genético, digitais e informações sobre drogas. Sanção financeira. Existe uma regra rigorosa de controle. O ente federado, como o município de Manaus, que falhar no fornecimento ou na atualização de seus dados no Sinesp, sofrerá punições. Especificamente, este ente não poderá receber recursos da União e ficará impedido de celebrar parcerias destinadas ao financiamento de programas de segurança pública. Número 5. Conselhos e planejamento. A criação de conselhos de segurança pública e defesa social é obrigatória em todos os âmbitos federativos. Estes conselhos possuem natureza colegiada e competências voltadas à consulta, sugestão e acompanhamento social das políticas. A composição destes órgãos envolve representantes do SUSP, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e membros da sociedade civil. No que tange ao planejamento a longo prazo, o Plano Nacional de Segurança Pública possui uma duração estabelecida de 10 anos. Número 6. Valorização profissional, CIEVAP e PROVIDA. A Lei nº 13.675/2018 instituiu sistemas específicos voltados ao bem-estar e qualificação do servidor. CIEVAP é o sistema focado na educação e valorização, sendo responsável pela matriz curricular nacional pautada em direitos humanos e pela RENASP, que promove cursos de pós-graduação. PROVIDA, programa que visa a saúde biopsicossocial e a segurança no ambiente de trabalho. Prevenção ao suicídio. O programa estabelece estratégias de prevenção em 3 níveis: primária, secundária e terciária. Apoio direto a quem comunicou ideação ou tentou o ato. Diretriz de proteção. Como medida de prevenção terciária para profissionais em situação de risco, a lei prevê a restrição do porte de arma de fogo. Dicas técnicas para a banca Consulplan. As guardas municipais são expressamente listadas como integrantes operacionais do SUSP e devem, obrigatoriamente, seguir a matriz curricular nacional em seus processos formativos. Memorize os prazos. O Plano Nacional dura 10 anos e os mandatos dos conselheiros são de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução. A lei exige a existência de órgãos de correição, com autonomia para apurar responsabilidades funcionais, e de ouvidorias independentes para o recebimento de denúncias e sugestões. Estude minuciosamente a estrutura dos órgãos operacionais e não confunda as competências da União com as atribuições dos demais entes. A memorização dos termos técnicos é o diferencial para sua aprovação.